Sheila Martins, advogado de Silva, boa tarde. Tudo bem, Moraes? Oi, Moraes. Como é que tá? Doutor Roberto, tá por aí? Tá, peraí lá. Deixa eu falar com ele uma coisa. Muito obrigado. Imagina, tchau, boa tarde. Tá, boa tarde. Alô? Doutor Roberto? Oi, Moraes. Ele esteve aqui no Rio, nesse momento, e está indo para o aeroporto para ir para Salvador. Vai passar o final de semana lá. Ai, meu Deus do céu. É. Meu Deus do céu. Ele está indo, já saiu? Tá, o ajudante de ordem falou que ele estava indo em direção ao aeroporto. Então, dá para você conversar com ele para esperar uma ligação do nosso amigo aí? Tá. Fala para ele, fala para o nosso amigo aí. Aham. O nome daquele assunto é Rosa Weber. Ah, tá. Tá bom. Já guardei. Fala para ele. O nome da pessoa é Rosa Weber. Tá bom. E seria conveniente falar com o Ministério. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vejo aqui. Eu tento fazer essa ligação agora. Tá bom? Já. Até mais. Tchau, tchau.